Todos devem fazer austeridade? É uma pergunta, Bimala, ou é uma afirmação? Todos devem fazer austeridade. Todos devem fazer austeridade? Eu não sei, se não pôs acento aqui, não dá para saber se é pergunta ou se é uma afirmação. Ah, eis a questão. Eis a questão. Todos devem fazer austeridade. Todos devem fazer austeridade? É, já ouvi muito papo, né? Vira e mexe. Ó, o governo deve ser austero. O santo deve ser austero. O religioso deve ser austero. A pessoa comum deve ser austera. Você é austero. Você é austera. Eu sou um bobo alegre, Bimo. Eu sou um bobo alegre. Eu sou apenas amigo dos devotos e leitor dos livros de Prabhupada. Não faço austeridade nenhuma. Mas vamos saber, né? Se todos devem fazer austeridade ou todos devem fazer austeridade. Vamos saber se é uma pergunta ou se é uma afirmação. É, muita gente fala, oh, eu sou austero. Ele não é austero, você é austera. Tá bom, então já parei de falar. Então, neste domingo, nós temos o aniversário de Shrimati Sita Thakurani. Nós vamos ler um pouquinho sobre ela aqui. Vamos ler também o Shrimad Bhagavatam. E tem mais festa? Não, só essas estão boas. Então tá bom. Então vamos ver se todos devem fazer austeridade com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadueitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika canta Radha canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O governo é austero? Os funcionários públicos são austeros? todo mundo quer o benefício, o sacrifício não, né? Quem não quer o benefício? Agora o sacrifício? Não, sacrifício não. Austeridade? Não, não, não. Bom, nós paramos nesse ponto aqui. Tapas ou austeridade destina-se especialmente à vida retirada. Tá vendo? Quem está se retirando da vida. Uma pessoa não deve permanecer como chefe de família por toda a sua vida. Então, o sistema perfeito que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais dita isso, né? E isso é natural para quem foi treinado, né? Para quem foi treinado. E é por isso que Prabhupada queria, né? Prabhupada queria estabelecer esse sistema para que todas as pessoas se tornassem seres humanos de verdade e passasse por essas fases da vida, ou seja, levasse uma vida perfeita do começo ao fim, desfrutasse da vida e no final da vida voltasse para a morada eterna de Deus, o que não acontece, né? As pessoas nascem em ignorância, vivem em ignorância e morrem em ignorância. E os verdadeiros devotos de Deus estão sempre correndo contra o tempo para tentar iluminar essas pessoas ignorantes, que são só 99,99% das pessoas do mundo, só esse pouquinho de gente aí vive na ignorância. Não completamente, claro. Quando se fala uma regra, materialmente falando, tem algumas exceções, né? Por exemplo, Prabhupada falou que 75% vive na mais completa escuridão da ignorância. Uns 15, 20% aí na paixão e uns 5% no máximo na bondade. Então, ela deve se lembrar, as pessoas devem se lembrar que sempre que existem quatro divisões da vida, o estudante celibatário, o chefe de família, o retirante e o renunciado. Assim, depois da vida de casado, a vida de chefe de família, a pessoa deve se retirar. Se uma pessoa viver 100 anos, ela deve gastar 25 anos na vida de estudante, 25 anos na vida de chefe de família, 25 anos na vida de retirada e 25 anos na ordem renunciada da vida. Prabhupada seguiu essa regra. Seguiu essa regra, né? Estas são as regulações da disciplina religiosa védica. Para quê? Para que todos vivam felizes, em paz, satisfeitos e no final da vida volte para a morada eterna de Deus. Um homem retirado da vida familiar deve praticar as austeridades do corpo, da mente e da língua. Isto é tapácia, sacrifício. Mas sacrifício correto, austeridade correta, toda sociedade destina-se a sacrifício, austeridade. Sem austeridade, nenhum ser humano pode obter a liberação. Tem gente que acha que vai de graça para o céu. Não, nem para o céu vai de graça. Agora imagine, e de graça para a morada eterna de Deus. Vai sonhando, não custa nada sonhar, só custa tempo. E tempo é autorrealização. Como que é? Time self-realization? Não, não lembro. Tempo não é dinheiro, tempo é autorrealização. Então não desperdice seu tempo. Então, sem austeridade, nenhum ser humano pode obter a liberação. Não vai nem para o céu. Nem para o céu, que é um mau negócio. Ir para o céu, para o paraíso, é um mau negócio. Mas nem para lá vai. A teoria de que não há necessidade de austeridade na vida, de que a pessoa pode continuar especulando e tudo correrá bem, não é recomendada na literatura védica nem no Bhagavad Gita. No final dá tudo errado. Tais teorias são fabricadas por espiritualistas de rótulo que tentam reunir mais seguidores. Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma, a gente vê, né? A gente vê os likes, as curtidas, as visualizações. Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Milhões e milhões de seguidores, até bilhões, né? É só enganar. Quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Se existirem restrições, regras e regulações, as pessoas não se atrairão. Portanto, aqueles que querem seguidores em nome da religião, simplesmente para fazer um espetáculo, não restringem as vidas de seus estudantes, nem suas próprias vidas. Mas este método não é aprovado pelos Vedas. Deixa eu ver aqui, vamos parar aqui. Quanto à simplicidade, não só uma ordem de vida particular deve seguir este princípio, mas sim todos os membros, estejam eles na vida de celibatário, na vida de chefe de família ou de retirante, deve-se viver com muita simplicidade. Tá vendo? Prega vida simples, pensamento elevado. Não, eu quero vida complicada e pensamento bagunçado. Prega prosperidade, prega enganação, prega milagre, faz essas coisas aí para atrair os trouxas que você, nossa, você vai rachar de ganhar dinheiro, você vai arrumar um monte de seguidores. um monte de seguidores. Seja um mestre farsante, um pregador farsante, um religioso farsante, que aí, meu amigo, você vai arrumar um mundo de seguidores. Como eu repeti aqui esse trecho, se existirem restrições, regras e regulações, as pessoas não se atrairão. Portanto, aqueles que querem seguidores em nome da religião, simplesmente para fazer um show de religião, não restringem as vidas de seus estudantes, nem suas próprias vidas. Não, não é preciso, não, você não precisa fazer nada, não. Se você crer, você será salvo. É de graça, Deus é um bobão, Deus é um banana, Deus perdoa tudo, Deus aceita tudo, Deus é um bobão. É, Deus é um tonto. Aceita qualquer coisa, vai, vai nessa. O inferno é mais embaixo, ali nos planetas inferiores. É isso aí. Tá, já parei de falar, Bimala. Já parei de falar, vamos parar aqui em Ahimsa. O próximo tema vai ser não violência. Não, aquilo que os budistas deveriam fazer, né? Pelo menos os budistas deveriam fazer, porque o budismo é baseado em Ahimsa, não violência. Deveriam ser não violentos, deveriam não comer o próximo. Não precisa amar o próximo, é só não comer o próximo. Tá bom, já parei de falar. É tema para outro programa. Sim, todo conhecimento está no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção são os livros de Prabhupada. Está aí já passando o link, você clica aí, eu já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, 2 e 3, né? Do primeiro canto, volume 1, 2 e 3, já está aí, você já encomenda, começa a colher. Ah, não é para falar dele agora, tá. Depois você vai descendo, aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, o Consolador Prometido, aquele que é capaz de consolar qualquer pessoa dentro do universo. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Não me apressa não que eu erro tudo, Bimala. Oh, Krishna Balaramarada, que cruz pesada, viu? Não é fácil não, viu? Então já sabe, né? Qualquer dúvida já entra em contato com a gente aí. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, neste domingo tem o aniversário de Shrimati Sita Thakurani. É, nós vamos ler um pouquinho sobre ela agora, para você conhecer. Tá bom? Falar do jeito padrão. Ó, padrão, tem um padrão aqui na rádio. Pô, que legal, hein, Bimala? Muito obrigado, hein, por lembrar. É, quem sabe erra ao vivo, né? Vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Sita Thakurani. Sita Thakurani vivia na cidade de Shantipur como esposa eterna do mestre Sri Advaita Acharya Prabhu. Estava sempre absorta em amor maternal por Deus, Vatsalya Prema, Sri Gourasundara. Tá vendo? É, misturei tudo, tá. Vivia absorta em amor maternal por Deus, Sri Gourasundara, o que está entre parênteses não é para ler. Tá bom, Bhima, assim você fala agora, né? Depois que eu já errei. Logo após o aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sita Thakurani veio para a cidade de Mayapur. Ela trouxe uma cesta cheia de vestidos, ornamentos, roupas de seda para crianças, colares de joias e dentes de tigre engastados em ouro. Para adorar o bebê dourado, ela trouxe também artigos auspiciosos tais como grama fresca, tumerique, cuncum e sândalo. Maravilhoso nome Nimai foi dado ao Senhor Krishna por Sita Thakurani. Os passatempos eternos de Deus, Sita Thakurani é Yogamaya, ou também Paurnamasi. Na cerimônia de nascimento de Krishna, ela deu muitas instruções sobre cuidados com crianças Ananda e Yashoda. É a avó Paurnamasi, né? Similarmente, nos passatempos eternos de Deus, na Goura Lila, Sita Devi frequentemente ajudava Shatimata a criar Nimai. Sita Devi e Shatimata eram de uma só mentalidade. A vida e a alma delas era Nimai Pandita. Por causa do amor maternal puro de Sita Devi, Shatimata frequentemente a escolhia como a primeira pessoa a adorar Nimai Pandita durante qualquer cerimônia auspiciosa. Mais tarde, Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Nityananda Prabhu frequentemente vinham para Shantipur visitar o mestre Advaita Acharya e Sita Thakurani. Eles juntavam todos os vizinhos e faziam uma festa tumultuosa com muito canto e dança de Hare Krishna, estendendo-se até altas horas da noite. Quando o Senhor Chaitanya se mudou para a cidade de Jagannatha Puri, o mestre Advaita Prabhu e Sita Devi o visitavam regularmente. Sita cozinhava os alimentos favoritos de Mahaprabhu e oferecia o almoço ao Senhor. Sita Devi amava o Senhor Chaitanya como um filho e ele a amava como sua mãe. Imagine, né, como essa pessoa é querida por Deus. Então agora só resta glorificar, né? Sita Thakurani, mãe de Deus, ki jai! Uma das mães de Deus, né? Deus tem muitas mães, não só uma mãe, né? Entendi? Krishna não é um Deus pobre, fraco, impotente, não. Krishna é um Deus opulento, ele tem mães ilimitadas, pais ilimitados, tudo ilimitado. Quando se fala de Krishna, tudo é ilimitado. Sita Thakurani, mãe de Krishna, ki jai! E agora aqui vão nossos agradecimentos especiais também ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Calma, Bhima, estou procurando aqui. Vai que eu esqueço a letra, né? Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata sevaya Bhagavati utamashloke Bhaktir bhavati naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Isso aqui é demais. Lembrar o nome do capítulo. O encontro de Preto Maharaja com os quatro Kumaras. Paramos onde, hein? Aqui está. Aonde estava se falando, né? Para não se associar com pessoas que vivem só atrás de gozar os sentidos, gozar a vida material e correr atrás de dinheiro, evitar essas pessoas. Mas a simples negação, ou seja, evitar a companhia de pessoas materialistas, não é suficiente. É preciso que estejamos ocupados. Às vezes, observa-se que uma pessoa interessada no avanço transcendental abandona a companhia da sociedade material e recorre a um lugar isolado, recomendado especialmente para os yogis, os meditadores, Mas isso também não a ajudará no avanço transcendental, pois em muitos casos esses meditadores também caem. E está se falando aqui dos grandes meditadores, né? Não é qualquer um, não. Se os grandões, né? Os maiores meditadores que existem na história caem, imagine o resto, né? Os projetos de meditadores. Quanto aos especuladores, geralmente eles caem sem se refugiarem aos pés de lótus do Senhor Krishna. Tudo o que os impersonalistas ou niilistas podem fazer é evitar a associação material positiva. Não é possível eles permanecerem fixos na transcendência sem se ocuparem no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. O serviço prático e amoroso a Deus começa por ouvir as glórias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isto é recomendado neste verso. Vina Hare Guna Piyusha Panat. Em português, é preciso beber o néctar das glórias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Isso significa que é preciso estar sempre ouvindo e cantando as glórias do Senhor Krishna. Prabhupada falou, não importa quem seja, quem não lê, não fica, cai da consciência de Krishna. Isso mesmo, não importa quem seja, se é um guru, é um sannyasi, é isso, é aquilo, não lê, não fica, quem não lê, não fica, cai dessa consciência, cai da consciência de Deus, cai da consciência de Krishna e mergulha de novo no oceano de ignorância. E aí vai mastigar o mastigado, fazer igual o cachorro que come o seu próprio vômito, né? É isso aí, ó. É nojento mesmo, é muito nojento isso, mastigar o mastigado, né? Então quem não quer passar por isso tem que ler todos os dias, se associar com um devoto puro. Mas eu tô longe de tudo. Agora não tem mais essa não, meu amigo. Os livros de Prabhupada estão no mundo inteiro. Quando você lê os livros de Prabhupada, você está se associando pessoalmente com o devoto puro de Deus. E se você faz o que ele recomenda, você está servindo pessoalmente o devoto puro de Deus. Sem falar em ouvir as aulas dos grandes mestres, grandes devotos, né? Está se associando, é assim que funciona. A todo momento nós estamos nos associando com algo ou alguém. Então, me diga com quem você se associa, eu te direi quem tu és. Não é assim que funciona, então. Você está se associando com os livros de Prabhupada? Está se associando com o devoto puro. Está lendo qualquer porcaria? Está se associando com o excremento. Aí você vai se contaminar. Prabhupada falou, né? Livros que não descrevem as glórias de Deus é puro excremento. Para não falar outra coisa, tá, Bima? Eu não vou falar. É excremento, né? Se não são as glórias de Deus, é puro excremento. E excremento contamina tudo, o coração, a mente, quem toca nele, quem ouve, quem vê, quem tudo, quem... Quem entra em contato fica contaminado. Este é o método fundamental para o avanço na vida transcendental. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu também recomenda isso no Chaitanya Charitamrita. Se alguém deseja avançar na vida transcendental, poderá ter a grande fortuna de encontrar um mestre espiritual fidedigno e com ele aprender sobre Krishna. Desculpem. Servindo tanto ao mestre espiritual quanto a Krishna, ele receberá a semente do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Lata Bija. E a gente ajuda aqui, a gente está ajudando, né? Tentando, né, Bimala? Ajudando. Estamos tentando ajudar os devotos a semear a semente do amor a Deus para todo lado. E caso semeie a semente do amor a Deus dentro de seu coração e a regue, ouvindo e cantando Hare Krishna e as glórias de Krishna, a semente transformar-se-á numa exuberante Bhakti Lata, ou trepadeira transcendental de serviço amoroso a Deus. Esta trepadeira é tão forte que penetra a cobertura do universo e atinge o mundo transcendental, continuando a crescer cada vez mais até alcançar os pés de lótus de Deus, Krishna, e refugiar-se neles, assim como uma trepadeira comum cresce e cresce até refugiar-se solidamente num telhado. Então, ela cresce muito estabilmente e produz o fruto necessário, né, os frutos do amor a Deus. A verdadeira causa do crescimento de semelhante fruto aqui, chamado de néctar de ouvir as glórias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é o regar da trepadeira do serviço prático e amoroso a Deus, mediante os processos de ouvir e cantar sobre Deus, Krishna. Isto significa que não podemos viver fora da sociedade dos devotos. É preciso viver na companhia de devotos, onde constantemente se canta e se ouve as glórias do Senhor Krishna. O movimento para a consciência de Krishna foi iniciado com este propósito, para que centenas de centros da ISKCON deem às pessoas a oportunidade de ouvir e cantar Hare Krishna, as glórias de Krishna, de aceitar um mestre espiritual e de evitar pessoas com interesses materialistas, pois dessa maneira pode-se avançar solidamente no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, de volta para a morada eterna de Deus, de onde todos nós caímos e para onde todos nós devemos voltar se quisermos nos dar bem. Quem quer ser feliz, quem quer viver em paz, satisfeito, deve ter essa meta, voltar para a morada eterna de Deus. É o que todo mestre enviado por Krishna vem ensinar neste mundo, o caminho de volta para casa. Sem um mestre espiritual, sem um mestre espiritual presente em carne e osso, ninguém vai achar o caminho de volta para casa. Pode até achar que está indo, né? Mas está indo para o buraco. É cego guiando o cego. Vão todos para o mesmo buraco do inferno. Um candidato ao... imagina, um mestre espiritual presente em carne e osso. A maioria dos discípulos só fazem presepada. Uns duvidam dele, outros não têm fé nele. Outros negam ele, outros traem o mestre. É, parece história, não, mas não é, né? Quantas pessoas já traíram Prabhupada? Quantas pessoas... Já vi várias, né, que traíram Prabhupada, meteram a faca nas costas de Prabhupada, se viraram contra Prabhupada, saíram da ISKCON de Prabhupada e estão achando que ainda está certo. Tá, vai ver onde vai parar. É só ver onde vai parar. Só ver o que as escrituras falam de quem nega, quem renuncia a um mestre espiritual que não é caído. Vai ver o que, fala as escrituras. E tem gente que acha que está certo ainda. O cara erra, está fazendo errado, e tem gente ainda achando que ele está certo. Então errado está as escrituras. Então as escrituras estão erradas. Se eles estão certos, as escrituras estão erradas. Um dos dois estão errados. Não tem como os dois estarem certos. Não tem como, né? Ou as escrituras estão certas, ou as escrituras estão erradas. Como não tem nenhum erro na escritura completa e perfeita, né? Então, meu amigo, quem está inventando essas loucuras aí está completamente errado. E quem apoia e quem segue está errando junto com ele. São cegos guiando cegos. Vão todos para o mesmo buraco do inferno. É assim que funciona. Sempre foi assim e sempre será assim. Ou não, né, Bimala? Como o Prabhu Jai Gokula fala. Ou não. Ué... Os devotos, as pessoas santas, os mestres espirituais, as escrituras passam um conhecimento da verdade absoluta, uma verdade eterna, perfeita, completa. Então não muda nunca. Não tem essa história de revisar, corrigir, atualizar. Não, não, não. É verdade absoluta por isso, porque era verdade antes da criação do mundo, foi verdade no começo da criação do mundo, é verdade agora. E depois, no final, quando toda a criação for dissolvida, vai continuar sendo verdade, porque é eterna, é absoluta, não muda nunca, é perfeita, é completa. Um candidato ao avanço transcendental deve ser não violento, deve seguir os passos dos grandes mestres. deve sempre se lembrar do néctar dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Deve seguir os princípios regulativos, sem desejos materiais. E enquanto segue os princípios regulativos, regras e regulações, deve evitar blasfemar os outros. Falar a verdade não é blasfemar, tá, gente? Inventar mentira é blasfemar, né? Falar coisa que não existe, aí sim, isso é blasfemar. Agora, falar a verdade, não. Como postou ontem, né, Bimala? A verdade deve ser dita sem subterfúgios, nua e crua, doa quem doer. É o que Prabhupada fala, é o que ele explica aqui. O devoto deve levar uma vida muito simples e não se deixar perturbar pela dualidade de elementos opostos. Ele deve aprender a tolerá-los. Os devotos são pessoas realmente santas, sadhus. A primeira qualificação de uma pessoa santa, de um devoto, é ahimsa, não violência. As pessoas interessadas no caminho do serviço prático ou amoroso a Deus, desculpem, tá? Vou prestar atenção. As pessoas interessadas no caminho do serviço prático e amoroso a Deus, ou na volta ao lar, na volta ao Supremo, devem primeiro praticar ahimsa, não violência. E Prabhupada já explicou o que é não violência, né? Não violência é iluminar as pessoas. Quem não ilumina as pessoas está praticando violência. A pessoa santa é descrita como Titikshava Karunika. Em português, a explicação está no Bhagavatam 3.25.21. O devoto deve ser tolerante e deve ser muito compassivo com os outros. Por exemplo, se ele sofre injúria pessoal, deve tolerá-la. Mas se outra pessoa é injuriada, o devoto não precisa tolerar a injúria. O mundo inteiro está cheio de violência e a principal função do devoto é parar com esta violência, incluindo a matança desnecessária de animais. O devoto é amigo não só da sociedade humana, mas também de todas as entidades vivas, pois ele vê todas as entidades vivas como filhos da Suprema Personalidade de Deus. Ele não afirma ser o único filho de Deus, nem permite que todos os demais sejam mortos, pensando que eles não têm alma. Se não tem alma, não tem vida. Se tem vida, tem alma. É simples assim. Tudo que tem vida tem alma. A alma é exatamente igual a nós. O que muda é só o corpo. O devoto puro do Senhor Krishna nunca defende esse tipo de filosofia. O verdadeiro devoto é amigo de todas as entidades vivas. No Bhagavad Gita, Krishna afirma ser o pai de toda a espécie de entidades vivas. Consequentemente, o devoto de Krishna é sempre amigo de todos. Isso se chama ahimsa. Esta não violência só pode ser praticada quando seguimos os passos dos grandes mestres. Portanto, segundo nossa filosofia dos devotos de Deus, temos que seguir os grandes mestres das quatro religiões ou sucessões discipulares. Para aqui. Sim, senhora. Só ler aqui onde nós paramos, só para relembrar depois. Tentar avançar na vida transcendental fora da sucessão discipular é simplesmente ridículo. Ou seja, é mais uma utopia. Não existe, né? Não existe avanço na vida transcendental fora da sucessão discipular. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você pode encontrar na tela, para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela e não quer baixar, só tem uma opção, né? Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, volume 2, volume 3, primeiro canto completo. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Então vamos ler o livro Krishna Bimala, A Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, cantar os mantras. Tá bom, vou tentar, né? Fazer o quê? Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pariman. Ai, não é fácil não, viu, Sabimala? É só para se ocupar. É igual o Prabhu de Gokula fala, né? Não, só para se ocupar. Não tem qualificação nenhuma, sabe nada de nada, mas é só para você se ocupar. Só para se ocupar no serviço prático e amoroso a Deus. Então tá bom. Então, fazer o quê, né? Então vamos nos ocupar, né? Paramos aqui. O Dava continuou. Essas são as palavras que ele estava levando. Na verdade, ele levou o recado de Krishna escrito. Só que ele achou melhor ler ao invés de entregar o recado escrito. Ele falou, não, é melhor eu ler, né? Porque assim elas vão entender melhor o que Krishna quis falar, porque ele falou pessoalmente para mim. É mais ou menos esse raciocínio, né? Ele falou pessoalmente para mim, então eu vou falar pessoalmente para elas. Essas são as palavras. Tá, o Dava continuou. Ah, mas não está aqui entre parênteses? Tá bom, Bimala. Essas são as palavras da Suprema Personalidade de Deus. Minhas queridas vaqueirinhas, minhas queridas amigas, façam favor de saberem que separação entre nós é impossível em qualquer tempo, em qualquer lugar ou sob qualquer circunstância, porque eu sou todo penetrante. Esta qualidade todo penetrante de Deus, Krishna, é explicada no Bhagavad Gita, nos capítulos 9 e 7. Krishna é todo penetrante em seu aspecto impessoal. Tudo repousa nele, porém ele não está presente pessoalmente em toda parte. No capítulo 7 também está afirmado que os cinco elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e céu, e os três elementos sutis, mente, inteligência e ego, são todos suas energias inferiores. E muita gente acha que está meditando, está ao máximo, está no plano mental ainda, está no plano material sutil ainda. Corpos materiais sutis, tudo material, e acha que está transcendendo. Está transcendendo sim, está transcendendo o conhecimento e ingressando na ignorância. Tá bom, Bimala, já parei. Contudo, existe outra energia superior que se chama o ser vivo. Os seres vivos também são diretamente partes e parcelas de Deus, Krishna. Portanto, Krishna é a fonte tanto da energia material quanto da energia transcendental. Ele está sempre mesclado com tudo como causa e efeito. Eu já vi. Ah, não bota Deus no meio, não. Deus já está no meio de tudo e de todos. Deus está mesclado, misturado com a causa e o efeito. Não existe nada além de Krishna e as diferentes energias de Krishna. Não tem como tirar Krishna de lugar nenhum. Porque ele está tanto na causa quanto no efeito, tanto na matéria quanto na energia transcendental. Não existe nada além de Deus. Tudo que existe está dentro do corpo de Deus, Krishna, ou dentro das energias de Krishna. Não existe nada além das energias de Krishna, das diferentes energias de Krishna. Não somente as vaqueirinhas, também todos os seres vivos estão sempre inseparavelmente conectados com Krishna em todas as circunstâncias. Krishna controla, possui e desfruta de cada átomo da criação. As vaqueirinhas, entretanto, estão perfeitamente e inteiramente em cooperação na sua relação com Krishna, enquanto os seres vivos, sob o encanto da ilusão, estão esquecidos de Krishna. Eles pensam que são separados de Deus, que não têm nenhuma conexão com Krishna. Amor de Krishna, ou consciência de Krishna, é, portanto, o estágio de perfeição do conhecimento real no entendimento das coisas como elas são. Nossas mentes nunca podem ficar desocupadas. A mente está sempre ocupada com algum tipo de pensamento, e o assunto da matéria desse pensamento não pode ser fora dos 8 elementos da energia de Krishna. Alguém que conhece esse aspecto filosófico de todos os pensamentos é realmente uma pessoa sábia, e ela se rende a Deus, Krishna. As vaqueirinhas são o exemplo típico desse estado de perfeição do conhecimento. Elas não são simples especuladores mentais. A mente delas está sempre em Krishna. A mente é nada mais além do que energia de Krishna. Na realidade, qualquer pessoa que pode pensar, sentir e agir e desejar não pode ser separada de Krishna. Todavia, o estágio no qual ela pode entender sua relação eterna se chama consciência de Krishna. A condição doentia na qual ela não pode entender sua relação eterna com Deus, Krishna, é o estágio contaminado ou ilusão. Maya, tá em Maya, tá em Maya. Meu nome é Mayana. Mayana Nanda mesmo, Mayana Nanda. Bem-aventurado na ilusão, a ilusão bem-aventurada. Não vou nem falar mais nada, tá bom? Porque as vaqueirinhas estão na plataforma do conhecimento transcendental puro, suas mentes estão sempre preenchidas com consciência de Deus, Krishna. Por exemplo, como não existe separação entre fogo e ar, também não existe separação entre Krishna e os seres vivos. Quando os seres vivos esquecem Krishna, não estão na sua consciência normal, ou na sua condição normal, consciência normal, tá, errei. Vou ler de novo. Quando os seres vivos esquecem Krishna, não estão na sua condição normal. No caso das vaqueirinhas, porque elas sempre pensam em Krishna, elas estão no estágio de perfeição no conhecimento. Os assim chamados filósofos empíricos às vezes pensam que o caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é para os menos inteligentes. Entretanto, a menos que um assim chamado homem de conhecimento venha para a plataforma do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, o seu conhecimento é certamente impuro e imperfeito. Na realidade, o estágio de perfeição da relação eterna da pessoa com Krishna é amor em separação. Porém, isso também é ilusório, porque não existe nenhuma separação. As vaqueirinhas nunca se separam de Krishna. Mesmo do ponto de vista filosófico, não houve separação. A manifestação cósmica também não é separada de Krishna. Nada é separado de mim. Toda a manifestação cósmica repousa em mim e não é separada de mim. Antes da criação, só eu existia. O próprio Deus. Pode ler até de novo que eu embananei aqui, Bima. Eu achei que ele tinha parado de falar, mas não. Ele falou as três linhas, né? Três linhas, basicamente três linhas. O próprio Deus falando, né, pessoalmente, sem intermediário, sem espírito, sem fantasma, sem mestre, sem profeta, sem nenhum tipo de intermediário, direto, conhecimento direto falado e escrito por Deus. Abre aspas. Nada é separado de mim. Toda a manifestação cósmica repousa em mim e não é separada de mim. Antes da criação, só eu existia. E ponto final, né? E fecha aspas. Isso está confirmado na literatura védica. Antes da criação, havia apenas Narayana. Não havia nem o primeiro filho de Deus, Brahma, e nem Shiva como assistentes. Toda a manifestação cósmica é manipulada pelos três modos da natureza material. Brahma é a encarnação da qualidade da paixão. É dito que Brahma criou este universo, porém Brahma é o criador secundário. O criador original é Narayana, que é outro nome de Krishna, né? Krishna é o Narayana original. Isso também é confirmado por Shankaracharya. Narayana paro vyakta. Narayana é transcendental e está além desta criação cósmica. Krishna cria, mantém e aniquila toda a manifestação cósmica por si expandir em diferentes encarnações. Tudo é Krishna e tudo depende de Krishna. Contudo, ele não é percebido na energia material. Energia material se chama Maya, ilusão. Na energia transcendental, entretanto, Krishna é percebido em cada passo, em todas as circunstâncias. Esse estágio perfeito de entendimento está presente nas vaqueirinhas. Da mesma forma que Krishna está sempre à distância da manifestação cósmica, apesar dela ser completamente dependente dele, assim, o ser vivo também está completamente à distância da sua vida condicionada material. O corpo material se desenvolveu com base na existência transcendental. No Bhagavad Gita, a manifestação cósmica inteira é aceita como a mãe dos seres vivos e Krishna é o pai. Do mesmo modo que o pai impregna a mãe ao injetar o ser vivo no ventre, todos os seres vivos são injetados por Krishna no ventre da natureza material. Eles vêm em diferentes corpos de acordo com suas diferentes atividades lucrativas. Em todas as circunstâncias, o ser vivo está distante da sua vida condicionada material. Se simplesmente estudarmos nossos próprios corpos, poderemos entender como um ser vivo está sempre à distância desse encarceramento corpóreo. Cada ação do corpo acontece pela interação dos três modos da natureza material. Podemos ver, a cada momento, muitas mudanças que acontecem nos corpos, porém a alma transcendental está distante de todas essas mudanças. Ninguém pode criar, nem aniquilar, nem interferir nas ações da natureza material. O ser vivo é assim aprisionado pelo corpo material e é condicionado em três estados, chamados desperto, adormecido e inconsciente. A mente age através A mente age através de todas. Vou corrigir aqui. De todas as três condições de vida. O ser vivo em sua condição de sono ou sonho, vê algo como real, e em sua condição desperta, vê a mesma coisa como irreal. Conclui-se, portanto, que sob certas circunstâncias ele aceita algo como real, e sob outras circunstâncias ele aceita a mesmíssima coisa como irreal. Por isso a mente é completamente louca, né? Essas matérias são o tema da matéria de estudo dos filósofos empíricos, ou Sankhya Yogi. A fim de chegar à conclusão correta, os Sankhya Yogis se submetem a severas austeridades e penitências. Eles praticam controle dos sentidos e renúncia. Todos esses diferentes caminhos de determinar o objetivo último da vida são comparados a rios. Ah, vamos parar aqui, tá? É, a mente é completamente louca, né? É muito legal isso aí. Quando você está dormindo, você se esquece desse mundo, e esse mundo aqui não é real, esse mundo nem existe, né? Quando você está dormindo. Aí quando você acorda, aquele mundo dos sonhos não existe, não é real. Então essa mente é tão louca que ela aceita que aqui é verdade e mentira ao mesmo tempo. Ou que lá no sonho é verdade, quando está sonhando, e é mentira quando a gente está acordado. É louca, é só loucura, né? Então, meu amigo, nunca confie na sua mente. Principalmente porque ela é comparada a uma prostituta e ela tem os cinco amigos, que são os cinco sentidos. Ah, tá, já parei. É um assunto bem complexo, né? Mas resumindo, não confie na sua mente. Você só pode confiar, ou nós, né, só podemos confiar em três coisas: no mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, nas escrituras autorizadas, resumindo, o Bhagavad Gita, o Shrimad Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o néctar da devoção. E nas pessoas santas, as pessoas que seguem esses mestres e essas escrituras. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. Depois você vai descendo, desce mais. Aí já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, onde você encontra também descrição desses passatempos nos mínimos detalhes. Aí você vai descendo mais, já aparece o Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. Já aparece aí o Bhagavad Gita como ele é, e agora sim, já apareceu o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Getumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Getumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Kripa Kori Kuru Tare Vrindavana Vasi. Kripa Kori Kuru Tare